Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Am I crazy or am I blind? Someone taught me about my mind. Oh, someone taught me a girl I liked, fell in love and all I did was cry. Oh. Esse aí é o Jake Bug ao fundo, que vocês ouviram no bloco anterior. E esse que você... E esse programa que você ouve é o Sucesso Pop Mix do mês de março. Agora destacando The Charts, banda paulistana mod, que surgiu nos anos 90. Lançaram bons trabalhos, principalmente o álbum Carbônicos. E depois ficaram um tempo ali parados, outros projetos. O Sandro Garcia fez ali o Continental Combo, também o Momento 68, tantos outros trabalhos de seus, não só dele, mas vai, de outros componentes, no caso do The Charts. E agora, recentemente, eles voltaram a tocar, fizeram já alguns shows em São Paulo, tomara que eles toquem em outros estados. É uma banda oriundamente mod. A gente volta e meia aqui no programa enfoca essa cena mod, que para quem não se lembra, é aquela onda ali dos Small Faces, do The Who, que nos anos 60 eles andavam principalmente por Londres ali, pela Carnaby Street, vestiam seus terninhos bem cortados, cabelos naquele estilinho bem Steve Merritt mesmo, né, do Small Faces. Bom, foi uma cena muito bacana que ficou bem representada principalmente pelo The Who durante um período, pelos Small Faces, por bandas ali inglesas principalmente, né, e... O filme Quadrofínia do The Who mostra bem essa. Teve inclusive participação do Sting, né? O ator Phil Daniels ficou super famoso por conta desse filme, desse papel. Acho que vale a pena vocês, para quem não conhece, assistir esse filme, que é bem interessante e que retrata muito essa cena mod. E no Brasil ela também teve reflexo com ótimos grupos, entre eles o The Charts, que a gente ouve agora. Eles voltaram a tocar, isso é muito legal. A gente confere a música Carbônicos com The Charts. Olho para o sol que queima as faces. Alguma decisão, as mentiras rasgam o ar, cosmopolita da coração. Nossa mão se espalha igual a fumaça. Eu ouço tua voz. Meu lugar comum. a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Aí Talking Heads, grande banda, David Byrne, um dos grandes gênios aí, não só do rock, da música, do pop art nos Estados Unidos, como em todo o planeta, um grande entusiasta também da música brasileira. Once in a Lifetime com Talking Heads. Antes, vocês ouviram George Harrison, Wild Wild, um grande clássico lançado em seu álbum All Things Must Pass, um álbum triplo maravilhoso, com participações de Eric Clapton e de Stevie Winwood, e muita gente bacana. Esses riffs aí dessa música são alguns dos melhores já registrados na história do rock, até porque George Harrison é gênio in contest. E antes, abrindo essa sequência, The Charts com a música Carbônicos, aqui no sucesso Pop Mix, nesse final de domingo aí no programa do mês de março. E nesse programa, no embalo aí do feriado e do carnaval, a gente ouviu o Pedro, que é português, elogiando muito a nossa música, dizendo o quanto a música brasileira é rica, enfim. E ouvimos também a Rita Lee, que já aponta para uma outra direção, no outro bloco. Nada melhor do que nesse programa lembrar de um grupo que eu entrevistei e que me chamou a atenção pelo fato deles gostarem muito de samba, né, ou terem demonstrado isso muito mais do que qualquer outra banda, eu me refiro aos Los Hermanos. E eu acho que hoje é muito legal, principalmente pelo fato da gente ter aqui na região muitos fãs do Los Hermanos, e conferir nesse programa de hoje, lógico, essa fusão que eles fizeram com o samba, no caso, em uma música do álbum Ventura. Vamos conferir então. É claro que a riqueza do samba, ela é em conteste também e tudo, mas acho que o Los Hermanos fez muita gente, uma garotada aí que ouvia rock, olhar para, de repente, Paulinho da Viola, para outros caras aí, através de sua música. Então vamos conferir então aí Marcelo Camelo, o Rodrigo Amarante e companhia. Vamos lá, Los Hermanos, Samba 2. Só mais samba sim, samba por gostar de alguém, gostar de me lavrar a alma, me leve embora, deixa ver samba no peito de quem. Passo teu sofrer, foi mais um que deu as mãos entre nós dois. Eu entendo seu depois, não me entenda aqui por mal, mas pro samba foi vital, falar e me lavrar a alma, me leva agora, já que um bom samba não tem lugar nem. Portas e paredes que separam nossas casas não são difíceis de derrubar. Quando penso em você, edifícios em construção que se erguem sobre os nossos ombros não apagam as lembranças e as sombras do nosso amor. Mergulho no escuro e quase te enxergo. No meio dessa fumaça, sempre a fogo, eu me lembro dos seus olhos. Você me despreza, eu resisto.